CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. 10 horas e 4 minutos deste sábado, 18 de maio de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 18 graus. Céu nublado aqui na fronteira. Está começando o CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Ministério do Esporte quer transformar Foz do Iguaçu em centro de excelência de futebol feminino. Campeonatos amadores da primeira e segunda divisão de futebol têm abertura neste domingo no estádio do ABC. Árbitros da divisão de acesso do Campeonato Paranaense farão curso a partir deste domingo em Foz do Iguaçu. Reunião entre Automóvel Clube e Secretaria Municipal de Esporte cria ideia para a construção de um circuito de rua em Foz do Iguaçu. O objetivo é receber etapas da Stock Car. E Campeonato Paulista vai conhecer o campeão neste domingo com transmissão aqui da Rádio CBN. Agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320, também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso as informações de esportes agora aqui no programa CBN Foz Esportes, começando com a notícia de que a assessora, ou melhor, a coordenadora geral de futebol feminino do Ministério do Esporte, Marileia dos Santos, esteve acompanhada pelo assessor do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, Paulo Vieira, e os dois estiveram visitando as instalações do Parque Tecnológico Itaipu, o PTI, para que o local possa se tornar sede do Centro de Excelência de Futebol Feminino aqui em Foz do Iguaçu. A ideia do projeto ser feito no PTI surgiu após uma visita da coordenadora a Foz do Iguaçu, cidade escolhida para ser palco aí da Copa Libertadores de Futebol Feminino, edição 2013, a partir do mês de novembro. Vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu com um representante da Terra das Cataratas. Durante essa visita, os representantes do Ministério do Esporte gostaram do que viram das instalações do parque e com o trabalho desenvolvido especialmente no Polo Astronômico e Estação Ciências. A primeira etapa das obras vai prever a entrega do vestiário, academia e campo de futebol. Boa parte do centro deverá ocupar parte dos antigos alojamentos dos barrageiros, que hoje se encontram inutilizados. A reunião que definiu os primeiros passos e detalhes deste projeto, seguida da visita, também contou com a presença do diretor administrativo financeiro da Fundação PTI, José Luiz Dias, do assistente da diretoria da Fundação, Yuri Benites, da gerente do Centro de Saberes, Ana Cristina Nóbrega, e do técnico da Associação Desportiva Iguaçuense ADI, Foz Futebol Feminino, Gesi Damasceno. Lembrando que este ano, no Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, além da ADI, o Foz Cataratas, o legítimo Foz Cataratas no CNPJ, vai disputar o Campeonato Estadual a partir do mês de agosto. Agora são 10 horas e 7 minutos e ontem tivemos, pela manhã, na Secretaria Municipal de Esportes aqui de Foz do Iguaçu, uma reunião com diretores do Automóvel Clube. O diretor de imprensa do Automóvel Clube, Oliveirinha, juntamente com o diretor Roberto Mafra, jornalista também aqui da cidade de Foz do Iguaçu, eles se reuniram com o secretário de esportes, Anderson Andrade, onde foi apresentado, não é bem apresentado o termo porque o projeto ainda não está no papel, mas surgiu a ideia de se fazer um circuito de rua, já que Foz do Iguaçu não tem autódromo, fazer um circuito de rua em Foz do Iguaçu, visando receber uma etapa do calendário da Stock Car Brasil, principal categoria de automobilismo do país. E o Oliveirinha falou a respeito deste projeto e como será apresentado, principalmente aos organizadores da Stock Car, que devem aprovar ou não o projeto. Nós levamos o circuito de Foz, que hoje poderia ser utilizado, ele observou todos, pediu para que a gente fizesse ele, colocasse no papel, porque no dia 24, é sexta-feira próxima, estará em Foz do Iguaçu o pessoal da Vicari, o pessoal que faz toda a organização da Stock Car. Na verdade, eles estarão indo fazer a vistoria do autódromo de Cascavel, qual foi interditado para a reforma da curva do Bacião e a curva da Vitória. Mas com isso eles têm que descer em Foz, até porque Cascavel não tem aeroporto compatível, né? Para grande porte. Então nós já ganhamos esse detalhe aí, ó. Então nós teremos eles aqui. Certamente o Anderson estará apresentando esse local, como de repente fazendo um voo panorâmico também, e até mesmo levá-lo para o circuito. Por que não? Vamos botar ele dentro do carro e vamos levar eles para fazer esse circuito. Oliveirinha também falou como será esse trajeto, quais as ruas de Foz do Iguaçu que se pretende passar nesse circuito aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A Beira Rio, seguido da Venezuela, Duque de Caxias, Paraná, Maria de Brito, retornando para Beira Rio, ou então apenas a Beira Rio, vindo pela Venezuela e voltando pelas áreas ali da Rua das Missões, Carlos Gomes, na região da Vila Portes. Então seria um circuito menor, mas isso daí é uma questão que todos eles estarão sendo colocado projeto no papel. Esses projetos serão apresentados ao secretário Anderson Andrade e ele levará para a equipe da Stock Car, o qual verá a viabilidade de se fazer nesse circuito proposto, circuito este já homologado no passado pela Federação Paranaense de Automobilismo. Ao passar do tempo, caiu no esquecimento. Tá aí, portanto, o Oliveirinha falando a respeito dessa reunião que teve ontem na Secretaria de Esportes de Foz do Iguaçu, e na linha com a gente está o secretário Anderson Andrade. Ainda muito cedo, né, Anderson, a apresentação desse projeto, mas a ideia é já para receber essa etapa em 2014, se tudo der certo, o ano do centenário da cidade. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É, nós estamos em conversações, né? O nosso prefeito, Reni Pereira, juntamente com o Jorge Guirado também, que é um apaixonado, incentivador da modalidade, em Cascavel, estão abrindo a porta para a gente mostrar um projeto, né? Para os próximos 3 anos, aí, com possibilidade de nós trazermos uma prova de rua da Stock Car para cá. Então, entre o dia 24 e o dia 30, aí, quando eles estiverem em Cascavel, provavelmente nós estaremos juntos aí para mostrar esse projeto, o qual é um sonho para a nossa cidade, né? Trazer uma prova desse nível, da Stock Car para cá, com certeza todos nós ganharemos com isso. O Oliveirinha citou aqui anteriormente os trajetos que se estudam passar o circuito. Ele citou a Avenida Beira Rio, também a Avenida Duque de Caxias, a Venezuela. Teria possibilidade, teria que fazer reestruturações necessárias para receber aí uma corrida de rua? Que a gente sabe que no passado nós tivemos, né, na Vila A, o circuito da Fórmula Ford, inclusive com Rubens Barrichello e grandes pilotos, na época não grandes pilotos, né, mas depois vieram a participar da Fórmula 1, participando aqui em Foz do Iguaçu. Hoje não seria tão viável assim lá na região da Vila A, mas nessa região central aqui da cidade que o Oliveirinha citou, seria possível fazer esse circuito? Então, Bruno, isso são questões técnicas a serem analisadas, né? Hoje, o que nós podemos falar é que a Beira Rio está homologada por uma prova desse nível. Então, logicamente, que nós queremos que eles venham para cá, andem com nós em todos os locais aí de possíveis para que seja feita essa prova. E aí, em cima disso, a gente trabalha em cima desse projeto. Logicamente que tem que ser feita adequações, né? Alguma necessidades aí para que a gente possa concretizar, mas como eu te falei, estamos em conversações ainda e até o final do mês a gente deve ter alguma definição a esse respeito. Mudando um pouco de assunto, Anderson, neste domingo teremos a abertura no estádio do ABC dos campeonatos amadores da primeira e segunda divisão. Terá apoio da Secretaria de Esportes de Foz do Iguaçu e expectativa de mais um grande torneio aqui na cidade? É verdade. Agora, eu acho que por fim vamos conseguir fazer o lançamento e abertura, né, do Campeonato Amador. Há finais de semana atrás, por motivo da chuva, não conseguimos. Final de semana passado, Dia das Mães, e amanhã está tudo acertado para que a gente faça a abertura a partir das 14 horas. Né? Vamos contar com a presença do prefeito Rene Pereira, do secretário de Esportes do Estado do Paraná também, o Evandro Roman, um desfile das equipes, são 37 equipes, 10 na Série A e 27 na Série B. E posteriormente a abertura tem o jogo, né? A Supercopa, campeão da primeira divisão do ano passado contra o campeão da segunda divisão. Então a gente espera e convida já de antemão a todas as pessoas, famílias que possam prestigiar, vai ser uma grande festa e a gente quer que todas as famílias aí estejam envolvidas nesse lançamento do Campeonato Amador. Neste domingo também começa um curso para os árbitros, né? Que vão participar da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Como é que vai ser esse curso, Anderson? Então, esse curso é um treinamento, né? Para preparação dos árbitros aí para a divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Aí vamos ter aí 13 dirigentes também da CBF que vão fazer parte desse curso também. Temos o Baluta, o Gerson Baluta, né? Que é o coordenador da arbitragem aí, que está na frente. Conseguimos trazer esse curso para Foz. Eu acho que é muito interessante e também para nós podermos aproveitar e pressionar a arbitragem, né, Bruno? Já que estamos em Foz do Iguaçu, vamos dar uma pressionadinha neles aí, para que esse ano o nosso Foz possa ir para a primeira divisão. Com certeza. E chegou a ter também uma reunião com a diretoria do Foz Futebol Clube, que vai disputar a divisão de acesso. A gente sabe que órgãos públicos não podem apoiar financeiramente, né, equipes profissionais, mas de que maneira vai ser esse apoio que a Secretaria de Esportes pretende dar ao Foz Futebol Clube, que estreia no próximo domingo na divisão de acesso, Anderson? Então, nós tivemos uma conversação sim com o Arice e com o Loli, né, nesse sentido, como você bem falou, nós não podemos apoiar equipes profissionais, mas sabemos que temos jogadores lá que vão representar nosso município nos Jogos da Juventude e Jogos Abertos. Então está sendo feita uma avaliação desses jogadores aí que vão fazer parte da equipe que vai disputar os Jogos Abertos e os Jogos da Juventude, analisando o coordenador de esportes, o coordenador de futebol da Secretaria de Esportes, juntamente com o treinador Vilmar, para ver quais atletas vão fazer parte dessa equipe que vai representar o município, para que a gente possa contemplar com as bolsas atletas. Anderson, chegou aqui um recado na nossa recepção aqui da rádio. O vereador Paulo Rocha ligou aqui e está agradecendo você pelo apoio que você está dando nas reformas do campo de futebol suíço e quadras da região do Porto Meira, quadras de vôlei, né, para a região do Porto Meira. Como é que está sendo essas reformas ocorrendo lá no bairro Porto Meira, Anderson? Olha, eu agradeço ao Paulo Rocha também, um apaixonado pelo esporte, pelo futebol, joga, né, o veterano aí, diz que é artilheiro, e o Paulo, a gente tem andado bastante aí no Porto Meira, né, contemplando também aos campos aí, logicamente a gente sabe da dificuldade que estamos passando na questão financeira, mas estamos nos ajudando bastante aí, contemplando com bola, com material esportivo, com trave, rede, e o Paulo tem sido um grande incentivador do bairro aí, lutado pelas causas esportivas do bairro, o qual a gente, que é apaixonado pelo esporte, agradecemos também, né? Então, a gente, não só com o Paulo, temos andado aí por toda a cidade também, para que a gente possa, nesse começo aí, dar uma resposta, né, um respaldo para a população, que sabemos da necessidade, das carências das estruturas esportivas de nossa cidade. Anderson, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Sucesso amanhã na abertura do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. E sobre esse projeto que a gente conversou aqui, quem sabe, né, Foz do Iguaçu podendo receber aí, já recebeu o X Games, já recebeu grandes eventos. Aliás, né, semana que vem, não é nessa semana, na outra, tem amistoso Brasil e Costa Rica. Isso está tudo confirmado já para o ginásio Costa Cavalcante, né, Anderson? Bruno, a gente sabe que Foz do Iguaçu é capaz. Nós temos que criar essa unidade, todo mundo andando junto, para que a gente possa captar esses grandes eventos, né, e investir na nossa cidade e também propriamente no esporte de base, o qual a gente vai ter um retorno ainda maior. Esse jogo da seleção brasileira do dia 31 está confirmado, já contra a Costa Rica, um jogo que vai ser transmitido para o Brasil inteiro, pela Sport TV. Temos já a convocação da seleção, o maior jogador da história do futsal mundial, o maior ídolo foi convocado, o Falcão, o qual é um atrativo à parte. Mas eu acho que, acima de tudo, para nossa alegria, sabemos que nós temos um atleta de Foz do Iguaçu que, pela primeira vez, foi convocado para a seleção principal que vai atuar na nossa cidade, que é o Zico, né, que atualmente joga no Atlântico de Erechim e foi campeão da Taça Brasil. Então, você imagina um jogador da nossa cidade, a primeira convocação, atuando na cidade onde nasceu, a alegria que nos enche o coração. E também, Bruno, queria aproveitar, nós temos amanhã, a partir das 9 horas da manhã até as 22 horas, no ginásio Costa Cavalcante, um campeonato de jiu-jitsu, né, que, ao qual dá para os campeões, dá índice para que possam disputar o campeonato mundial. Temos abertura amanhã da estação domingo na Avenida Paraná, um projeto também do vereador Luiz Queiroga, que a partir do domingo, todas das 8 às 13 horas, a Avenida Paraná é fechada para a prática esportiva. Nós, como Secretaria de Esportes, estamos na organização, né? Vamos entrar com brinquedos infláveis, com showball, vamos entrar com alongamento, com corrida, com skate. Então nós vamos dar toda a sustentação aí para que a gente possa movimentar a população de Foz do Iguaçu. Temos a terceira etapa do Enduro também, sim, que acontece amanhã ao lado da Associação de Funcionários da Copel, uma etapa do Paranaense. Temos uma alegria ontem também que nos foi dada, né, através do ciclismo, o Campeonato Júnior de Ciclismo, que acontece na cidade de Maringá. Foz do Iguaçu teve 5 medalhas, entre elas 3 medalhas de ouro. Então somos campeões brasileiros da nossa cidade. Parabenizando ao Thiago, né, que está na frente da modalidade, um professor que é apaixonado, que é comprometido e está colhendo os resultados aí. 2 atletas de Foz do Iguaçu no basquete feminino convocada para a seleção paranaense também para treinamento sub-15. Temos o atleta que faz 1 ano que começou a praticar a modalidade, pela primeira vez agora foi convocado para a seleção brasileira de triatlon, que vai representar o nosso país na cidade de Londres. Então temos bastante notícias boas para Foz do Iguaçu, pelo esporte aí, estamos batalhando e lutando para dar mais sustentação ainda e um planejamento a médio e a longo prazo para esses atletas da base. Anderson, obrigado por sua entrevista aqui na CBN e um bom dia para você. Eu que agradeço, um grande abraço. É, portanto, o secretário municipal de esportes de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, e neste domingo, só lembrando, às 4 horas da tarde, tem Corinthians e Santos na Vila Belmiro, decisão do Campeonato Paulista, com transmissão aqui da Rádio CBN a partir das 3 horas da tarde. Vem aí o CBN Entrevista, na sequência CBN Turismo. A gente volta sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes. Até lá! CBN Esportes.